Yeah, yo, Fadi. Oh. Eu e minhas punchline, sem grana. Meus irmãos vendendo os 99 com grana. Vendo a minha mãe doente na cama. Mas ia ser mais foda se eu ainda tivesse em cana. O inferno que eu passei não derreteu meu boost. Pros invernos no catete eu tenho os track suit. O respeito do bairro mesmo que eu me mude. E os irmãos do meu lado pras guerras que eu lute. Sei que o amor tá em falta se tu tem preserve. Se riram da sua queda então eles não servem. Pirâmide perdida, Father Block 7. Vendendo mais Adidas do que os Outlet. Heróis mortos, vilões vivos. Quantos nossos esquecidos. Quanto ódio sem motivo. É, sejam bem-vindos ao mundo que eu vivo. Me querem bem, mas odeio se eu tô rico. Vendedor me trata bem, mas jura que eu trafico. Sejam bem-vindos ao mundo que eu vivo. Mas tô fazendo mais estrago no mic do que curbico. Mas só no drama contra os outros. Que é nessas horas que o montão se fode. Não se contenta com o que tem e acha pouco. E ainda quer atrasar meu corre. Separe a parte pra um advogado. Pega o lucro e guarde no cofre. Minha coroa tá ligada que enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre. Uns por views e eu por vidas. Com mais ambições do que opções e meia dúzia de batidas. Sem grana, minha mina e uma filha me mataram em cada linha, não restava outra saída. Contra tudo que insiste que eu não existo. Sei bem a dor de tu viver e não ser visto. Vários rap bolado e quase nunca foram ouvido. Me matei nos 10 mil shows e só uns 30 tinham ido. Não é gastar em roupa, investir nas rimas. Não é só fazer pose, é manter a postura. Não é querer dar volta e a volta por cima. E se mostra o pago quantos muros pulam. Não tem visão, só crescer o olho. Sem talento e coração, forma um invejoso. Aperta a sua mão, então esse é o mais perigoso. Eu aprendi sem ver quem são, então não posso errar de novo. Mas só no drama contra os outros. Que é nessas horas que o montão se fode. Não se contenta com o que tem e acha pouco. E ainda quer atrasar meu corre. Separe a parte pra um advogado. Pega o lucro e guarde no cofre. Minha coroa tá ligada que enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre.